Eu estava há 5 anos atrás, eu creio, em um dos congressos em Sumaré. E eu tinha viajado o ano, mas eu viajei tanto, eu estava muito cansado. Lá para setembro, outubro, eu já estava assim, me sentindo no piloto automático e fazendo quase que automaticamente, mecanicamente, um monte de coisas e viajando no cansaço e não parava e já tinha uma infinidade de compromissos que eu não tinha como desmarcar e era uma roda viva e ministrando em tudo quanto é congresso, um mundo de igrejas, não parava aqui e aquilo se tornou um peso que me trouxe estresse, cansaço, e eu terminei o ano angustiado, pesado, me sentindo realmente que tinha trabalhado muito, mas não tinha frutificado como poderia frutificar, trabalhando muito menos. E em janeiro eu fui para o congresso em Sumaré. E não tinha terminado, era emendado. Só que em Sumaré os irmãos tinham me levado para eu apenas assistir. Eu não ia ministrar naquele congresso. E se os irmãos não tivessem me levado, eu não teria ido. A liderança do congresso é que mandou minhas passagens, mandou hospedagem, e eu fui. E, na verdade, era Deus que estava fazendo algo. Eu não conseguia adorar o Senhor, eu não conseguia louvar o Senhor, eu não tinha energia, vigor, para quase nada. Mas estava bem, porque eu estava ali no convívio com muitos amigos, mas quando ia para o culto, eu ia para diante do Senhor assim, Senhor, eu preciso da tua intervenção, porque eu estou cansado demais. Em todos os cultos, em todas as ministrações, eu buscando isso do Senhor, Senhor, eu preciso de uma visitação do Senhor. Até que um dos cultos, o Senhor me visitou de uma forma poderosa e me jogou no chão, e me pôs lá no chão, e eu chorava, eu gritava, eu urrava diante de Deus. Falei, Deus, tem alguma coisa que eu não tenho a menor ideia do que é, tem alguma coisa acontecendo, tem alguma coisa que eu não sei como resolver, eu não sei como que eu vou andar esse ano, já terminamos janeiro, vai começar fevereiro, eu estou engrenado naquele cansaço lá de setembro, de outubro, e eu tenho um ano inteiro pela frente, eu não tenho a menor noção do que fazer na vida, eu estou sem forças, Deus. E eu clamava, e eu chorava, e o Espírito do Senhor foi me visitando, e o Espírito do Senhor me deu uma visão. O Senhor me fez ver que eu estava caminhando e tinha chegado num paredão enorme. Era alto o paredão. E o Senhor falou comigo, você tem apenas 3 opções. Você pode retroceder. Você está no fim de uma linha. Por isso, desde setembro, você está cansado. Porque você chegou no fim de uma trilha. Você chegou no fim de um percurso. Você chegou no fim de uma rua, de uma estrada e não tem saída. Você tem a opção de voltar e retroceder. Se você quiser alguma mudança nessa altura da sua caminhada, você vai ter que retroceder. E o mesmo Espírito me disse, mas eu sei que você não retrocede. Aí o Senhor disse, então você tem a segunda opção. Passar o resto do ano dando volta aqui. Rodar, rodar, rodar, rodar, rodar. Inventa coisa, distrai, inventa outra. Você vai inventar, mas você vai rodar aqui nesse lugarzinho o resto do ano. Porque não tem para onde ir. Eu falei, Senhor, mas eu não quero isso, Senhor. E aí o Espírito do Senhor falou comigo, então você só tem mais uma opção. Se esvazia de si mesmo. Deixa toda essa carga e vem para a minha presença para que eu te faça subir esse paredão e entrar numa outra estrada que é um pouco mais alta do que essa. Mas nessa daqui já esgotou, filho. Então o Espírito do Senhor foi me derramando uma graça tão grande. E eu saí daquele encontro renovado, restaurado. Eu falei, Senhor, eu quero me esvaziar, eu quero entregar nas tuas mãos. Quanta coisa eu já tinha tomado posse, direção, controle, Senhor. E o Espírito do Senhor foi fazendo uma obra maravilhosa. Dias depois eu fui ministrar em Brasília e foi um mover do Senhor como há meses eu não experimentava. Eu falei, glória a Deus, voltou a luz, o fogo, a unção do Senhor, a presença do Senhor, Ele no governo. E durante o ano o Senhor falou comigo uma coisa. Filho, o que vai acontecer é que nesse ano você não vai esperar janeiro para estar de novo no paredão. Você vai estar no paredão mais cedo. E a cada ano você vai se encontrar no paredão mais rapidamente. Até que você esteja no paredão todos os dias. Você não tem como ir para frente, você não tem como ficar rodando, você não vai retroceder, você depende de estar na minha presença completamente livre de todo peso, de todo pensamento, de tudo da sua alma, para que eu te leve para a dimensão da estrada seguinte, um pouquinho mais alto. E, na verdade, esse paredão é só um degrau, irmão. É só um degrau de uma escadaria enorme que eu e você temos que subir todos os dias. Mas que não damos conta sozinho. Não damos conta cheio de pesos. Não damos conta do mesmo jeito que viemos caminhando nessa estrada até agora. Essa é uma pequena ilustração de crescimento. E eu me lembro que logo que nós tivemos o primeiro filho, eu ouvi uma expressão que eu nunca tinha ouvido na minha vida, dor de crescimento. O que é a dor na perninha dele? Dor de crescimento. Eu não sei até onde isso tem um fundamento científico assim correto, mas os médicos dizem isso. Alguma coisa acontece nos ossinhos das pernas do neném, da criancinha, que vai gerando uma certa dor, que é apenas dor de crescimento. Não importa se isso realmente procede ou é só mais uma daqueles mitos. Eu sei que na minha experiência e na de qualquer um que tenha andado com o Senhor, para crescer dói. O Senhor está dizendo na sua palavra que quer o nosso crescimento. Mas Ele está nos lembrando hoje que crescer dói. Aquele meu clamor, aquele meu desespero, e eu sei o que foram aqueles dias no Congresso, de chorar, de babar, de melar o chão, de clamar, de urrar, de desespero por não saber como conduzir, e o receio, o medo, o temor de passar o ano conduzindo do jeito que eu estava conduzindo, sem noção para onde ir. É dor. Irmão, tem algumas angústias, algumas tristezas, alguns desânimos que você e eu enfrentamos, que não são nada mais do que dores de crescimento. Mas se na hora em que eu sinto uma dor de crescimento, ao invés de crescer, eu tomo uma dipirona, um analgésico, eu vou passar o resto da vida. Homem, mulher, criança ou adulto, precisando de remédio. E tem na igreja, e eu não estou falando apenas da igreja local, Projeto Adoradores, estou falando no meio da igreja, o corpo de Cristo, uma quantidade muito grande de pessoas que qualquer dorzinha murmura, reclama, desiste, magoa, e perde a noção. E ou vai rodar naquele paredão o resto da vida, ou vai simplesmente retroceder. retroceder. E você e eu precisamos colocar diante do Senhor hoje com integridade, com honestidade. Senhor, será que eu já não estou rodando nesse mesmo assunto há muito tempo? Será que eu já não reajo desse mesmo jeitinho há muito tempo? Será que eu não falo essas mesmas coisas no momento dessas dores, essas mesmas reações há muito tempo? Senhor, será que toda vez que eu me encontro nesse paredão, sem saber para onde ir, ou então sentindo essa dor que eu nem sabia que era de crescimento, mas uma dorzinha, uma coisa assim, um desânimo, uma tristeza, uma angústia, será que eu não estou retrocedendo todas as vezes? Ao invés de subir e de ir para uma outra dimensão na tua presença, eu estou murmurando, reclamando, achando culpado, pondo culpa em todo mundo, e falando isso, e falando aquilo, e busca essa solução, e busca aquela outra solução, e alguns buscam solução, e eu vou passar um tempo, eu vou passar um tempo lá na China. E aí ele vai para a China e fica lá, e descobre que ele só rodou no mesmo lugar. Não, agora, não, é porque na China, eu não falava chinês, então ficou meio difícil assim a viagem, mas então eu vou passar por Londres, e eu vou passar um tempo em Londres, então eu vou dizer, aí Londres é uma cidade bonita, então eu vou relaxar, quando eu voltar, eu vou estar bem. E quando ele volta, ele descobre que ele só rodou no mesmo lugar. Não, eu vou comprar o carro, eu vou mudar de carro, porque o negócio é o seguinte, eu acho que esse carro, eu estou na mesma coisa, não, o tempo, ele troca o carro e descobre que ele só rodou no mesmo lugar. Alguns dizem, não, eu vou trocar de marido, eu vou trocar de esposa, e descobre que só rodou no mesmo lugar. E os anos se passam, porque eles não param. E daí a pouco o sujeito está com 50, com 60 anos, e tem gente do lado dele falando assim, acorda, para de sentir dor e tomar seus remedinhos, e descubra que isso é dor de crescimento, cresça, amadureça, muda o comportamento, muda a atitude, mudam as relações, muda o palavreado e cresça no Senhor. Porque esse é o propósito do Senhor. Então nós entramos em sintonia com o que é o propósito de Deus. Então eu estou entendendo, Senhor, que é para eu crescer. É, filho. Mas eu não consigo subir, escalar esse paredão. É só um degrau, filho. Você vai ter que se despojar de muita coisa, você vai ter que renunciar a muita coisa, você vai ter que encarar seus defeitos, você vai ter que encarar seus erros, você vai ter que encarar tudo, e só há uma forma disso realmente operar na sua vida. Se você estiver vinculado no corpo de Cristo, e que todos os ministérios do corpo de Cristo atuem em meu nome, para que você cresça até a estatura da plenitude de Cristo. É uma verdade da vida da igreja, irmão. É uma verdade da vida da igreja. E eu preciso saber disso aqui, e você precisa saber disso aqui. Nós não podemos viver tomando Novalgina a vida inteira. Nós não podemos viver indo ao cultinho assim, hoje eu vou, porque e se por acaso aquela irmã não te abraçou, aquele irmão não olhou em você, você está cheio de dores de crescimento e está arrumando mais dor porque não cresce.